Olá, o podcast de hoje é um podcast que eu já estava há um bom tempo querendo gravar. Eu já tenho a ideia de gravar esse podcast faz um tempo, porém acabei não gravando, acabei nunca gravando. É uma daquelas ideias que eu tenho e leva um tempo para amadurecer, tenho e leva ainda um tempo para eu executar. Tem várias coisas, várias ideias que às vezes surgem na minha cabeça, sejam ideias de textos, ideias de livros, ideias de podcast, o que quer que seja, que às vezes elas surgem na minha cabeça, mas elas demoram um tempo até elas florescerem, amadurecerem, sabe? E esse podcast desse assunto em específico foi algo que aconteceu mais ou menos isso. Eu já tive a ideia dele faz tipo um ano, mais ou menos, e só agora que eu tô me sentindo firme, digamos assim, para gravar sobre isso. Bom, enfim. Nesse podcast eu vou falar sobre algumas coisas, basicamente coisas que eu aprendi com o tempo, coisas que eu percebi através da minha experiência de vida, através da minha experiência da vida das outras pessoas, através da experiência do que eu observei da minha própria vida, dos meus próprios relacionamentos, das minhas próprias amizades, etc, etc, etc. Ou seja, eu vou falar de coisas que eu percebi através da minha realidade. Pode ser que chegue alguém, muito possivelmente vai chegar alguém e vai falar: ah, eu não concordo com isso, porque a realidade que eu vivi, o mundo que eu vivi, a infância que eu tive foi essa, ponto. Beleza. Mas aqui eu tô falando da minha realidade, do que eu vivi, do que eu passei na adolescência, do que eu passei na infância, do que eu passei na minha idade adulta, ou seja, coisas que foram realidades para mim e que eu acredito que podem ser que sejam realidade para muitas pessoas. E o porquê eu tô gravando esse podcast? Estou gravando porque eu sei que a maior parte do público do meu canal, do pessoal que assina meu canal, só é um público de idade mais nova do que a minha. Pelo que eu já percebi, a idade em geral da maioria dos meus ouvintes fica na casa dos 16 aos 21 anos, 22 anos. Sendo que eu tenho 27 e em janeiro do ano que vem eu completo 28. Ou seja, para alguns ouvintes aí que estão me ouvindo, eu sou até 10 anos mais velho do que alguns de vocês que estão aí. Então, por eu ser mais velho, por eu ter, em tese, um pouco mais de experiência de vida do que a maioria de vocês, e por eu já ter passado por muitas coisas que, de repente, pode ser que eu relatar essas coisas ajude vocês, algum de vocês, sei lá, ou talvez não ajude ninguém, foda-se. Mas, enfim. Tô gravando isso daqui basicamente para falar sobre algumas coisas que eu aprendi com a minha vivência de vida, com o tempo e com as minhas experiências, basicamente, que talvez essas coisas aqui que eu quero passar, talvez ajude alguém que esteja passando por uma situação parecida com o que eu passei, ou esteja passando por um momento de indecisão, ou simplesmente ajude a pessoa a pensar, sabe? Às vezes a pessoa nunca pensou no assunto, aí pensa e de repente chega numa ideia melhor, numa concepção melhor sobre X, Y, Z assunto. Mas enfim, antes de começar o assunto, só queria falar rapidão para vocês mandarem e-mails, que depois de amanhã eu lerei-os. Ou depois de amanhã, ou depois de amanhã, enfim, algum dia ainda dessa semana eu vou ler e-mails, então quem quiser ser lido, manda logo. E por favor, não mandem e-mail muito gigantes, porque eu já tenho vários e-mails medianamente grandes para ler, então. Mas se quiser mandar também, manda e foda-se. Enfim, vamos começar logo essa merda, já tá em 3 minutos e meio e ainda nem comecei o podcast. Bom, eu vou falando um por um. As teses, entre aspas, as teses, as minhas vivências, as minhas concepções e sei lá o quê, que eu fui aprendendo com o passar do tempo, que eu aprendi com o tempo e vou comentando cada uma delas de maneira breve, se possível, porque eu não quero me estender muito nesse podcast. Bom, enfim, primeira coisa que eu aprendi com o tempo que talvez seja a mais doída dessa lista. Eu já começo com uma, entre aspas, pedrada. Eu já começo com algo que para mim é particularmente doloroso. Primeiro fato: a maioria dos seus amigos não são para sempre. O que eu quero dizer com isso? O que eu quero dizer com isso é que isso daí eu acho que tal, eu acho que provavelmente a maioria das pessoas vão poder relatar, vão se encaixar no que eu vou falar. A maioria dos amigos que eu já tive, lembrando que, como eu disse, eu tenho 27 anos, logo mais eu tenho 20, 28, a maioria dos amigos que eu já tive em toda a minha vida, e olha que eu sempre fui uma pessoa meio criteriosa, eu nunca fui de chamar de amigo qualquer pessoa, tipo, conhecer o cara ontem, pronto, ele já é meu amigo. Eu sempre fui, tudo bem que quando eu era mais novo eu não era tão criterioso, não era tão rígido assim nos meus critérios, mas o fato é que eu nunca fui te chamar de qualquer pessoa de amigo. E mesmo assim, a gigantesca maioria dos meus amigos, dos amigos que eu já tive, eu diria que 95% deles, 95% para cima, são pessoas que simplesmente não estão mais na minha vida de forma nenhuma. São pessoas que eu perdi o contato, ou são pessoas que eu percebi que não estavam me fazendo algum bem, ou são pessoas que a pessoa foi para um lado e eu fui para o outro, ou são pessoas que simplesmente não tinha mais o que ser falado, não tinha mais o que fazer, ou que simplesmente acabaram a amizade comigo por causa de X, Y, Z motivo, por causa de briga, enfim. A gigantesca maioria das pessoas que um dia eu já chamei de amigos, isso eu falo com muita tristeza mesmo, hoje em dia não são nada, não são nada. Eu não sei nem se essas pessoas estão vivas, sabe? Por exemplo, eu tive um amigo na minha infância, vou dar alguns exemplos aí de amigos que foram amigos meus por anos, alguns até eu cheguei a chamar em algum período da minha vida de melhores amigos, e hoje em dia eu nem sei se o cara ainda tá vivo, enfim, vou dar alguns exemplos. Quando eu era criança, dos meus 9 até meus 13 anos de idade, ou seja, foi um período assim que abarcou boa parte da minha infância, eu tive um amigo chamado Felipe, amigo de escola. Esse meu amigo Felipe, eu cheguei a considerá-lo como melhor amigo. Eu já fui na casa dele, ele já tinha ido na minha casa, a gente já jogou muito videogame junto, a gente estudou na mesma escola, a gente conversava sobre X, Y, Z assuntos e brincava. Nós dois éramos os, entre aspas, nerds da sala, e aí a gente disputava para ver quem tirava a nota mais alta nas provas, enfim. A gente passou muito tempo sendo bastante amigo um do outro, até que em determinado momento a gente meio que perdeu o contato, porque eu mudei de escola, e daí depois eu mudei, fui lá pra puta que pariu, morar na puta que pariu, e aí depois eu ainda voltei pra cá, voltei a ter contato com ele, voltei a me encontrar com ele, só que simplesmente depois desse período dos 9 a 13 anos, a amizade já não foi a mesma, sabe? E aí depois eu até adicionei ele no Orkut, falecido Orkut, depois até adicionei no Facebook, mas simplesmente o que aconteceu? Aconteceu que isso já meio que começou a ficar evidente a partir dos nossos 20 anos, que o Felipe ele foi para um lado e eu fui para o outro. E a partir daí a gente simplesmente já não tinha mais o que falar, já não tinha mais assunto. Não tinha mais, sabe, algum elo que nos ligasse. Antigamente até tinha um elo, que era a escola, que era a convivência diária, que tava ali pra gente nos ligar. E aí, por conta disso, ele ficou vários anos da minha vida sendo o meu melhor amigo, que eu chamava de melhor amigo. E de repente, passou os anos, cada um foi pra um lado, e hoje em dia eu até nem tenho mais ele no Facebook, excluí ele já faz vários anos, porque eu fiquei bravo na época por causa de uma zoada que ele deu, enfim. E hoje em dia eu nem sei mais como que o cara tá, eu nem sei mais se o cara tá vivo, eu não sei mais se o cara tá no Brasil, eu não sei o que o cara tá fazendo da vida dele, eu não sei porra nenhuma da vida dele. E ele foi, como eu disse, um cara que durante 4 anos da minha vida, uma criança, entre aspas, amigo, que durante 4 anos da minha vida foi meu melhor amigo. E hoje em dia eu nem sei mais se ele tá vivo. Teve vários outros amigos também, que passaram anos da minha vida sendo amigos, que, sabe, perdi o contato por X, Y, Z motivo. Enfim, para não me alongar aqui no primeiro, entre aspas, fato, a maioria dos seus amigos não serão seus amigos para sempre. E quando eu tô falando isso, eu não quero que vocês interpretem isso e levem pro lado de tipo, ah, eu não vou ter mais nenhum amigo, vou virar um Black Pill nihilista, Black Pill dessas, enfim. Vou virar aqui um niilista porque ninguém vai ser meu amigo, ninguém é meu amigo, ninguém, sabe, não vou ter amizade com ninguém, esse cara aqui que hoje é meu amigo, daqui a 5 anos ele não vai ser mais meu amigo. Eu não tô falando isso, até porque existem casos e podem ter muito bem pessoas por aí. A minha própria namorada, por exemplo, ela tem amigo e amiga que, tipo, ela conhece eles há anos, sabe? Conhece ele desde a época da escola e até hoje eles mantêm amizade, até hoje se falam, até hoje se encontram pessoalmente, etc. Ou seja, isso daí que eu tô falando de que seus amigos não são seus amigos pra sempre, não é lá uma realidade universal pra todas as amizades, tipo, todas as suas amizades vai acontecer isso. Não, nada garante que não vai ter um amigo que você tem desde o jardim de infância que tá ali, que continua sendo seu amigo. Mas a verdade, para a maioria esmagadora das pessoas que estão na tua vida, é que essas pessoas que estão na tua vida, daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, elas não mais estarão. Isso é válido principalmente para se você for ainda jovem, para se você estiver na casa dos seus 20, 20 e poucos anos. A maioria das pessoas que você faz amizade é por simplesmente lugar comum. É porque todo dia vocês vão na universidade, então vocês se veem. Ou porque todo dia vocês estão na escola, então vocês se veem. Ou porque vocês fazem curso de inglês junto, então vocês se veem. Mas assim que esses lugares comuns se vão embora, a amizade também vai. E aí é completamente natural que vocês acabam parando de se falar, ou pelo menos parando de ter contato, e aí simplesmente passa os anos e um belo dia talvez alguém exclui alguém do Facebook e ponto, acabou. Excluiu de tudo e ponto, acabou, sabe? Essa é a realidade da maioria das relações humanas. A maioria das relações humanas simplesmente acaba, sabe? Depois de um tempo. Isso é algo que eu demorei a perceber, até a aceitar, porque eu ainda tenho um conceito muito elevado de amigo. Amigo pra mim é alguém que tá à prova do tempo, é alguém leal, alguém que tá com você independente do que tá no melhor e na pior. Mas eu percebi que simplesmente isso daí é uma realidade. O conceito de amigo não se aplica pra gigantesca maioria das pessoas que a gente vai conhecer durante toda a nossa vida. Então, não necessariamente você deve se trancar no quarto e falar não quero mais ter amigos, mas também olhe para os seus amigos e pense, cara, possivelmente eles não serão mais meus amigos daqui a algum tempo. E esteja preparado para isso, sabe? Esteja preparado para de repente um seguir para um lado e outro para outro, uma briga acontecer, ou XYZ motivo acontecer, e vocês deixarem de ser amigos, sabe? E quem ficar, ótimo. Quem foi embora, também ótimo. É isso que eu quero falar, é natural. A maioria das pessoas que estão na tua vida agora não estarão na tua vida daqui a algum tempo. E você também não estará na vida de outras pessoas, é natural. Enfim, esse foi o primeiro fato que eu aprendi com o tempo. A maioria dos seus amigos não são seus amigos. Não são amigos para sempre, não são seus amigos, sabe, à prova do tempo, ou pelo menos amigos de fato. O que não quer dizer que também que você deve ser um niilistazinho, um misantropo, red pill, enfim. Segundo fato, nunca, e isso é algo que eu particularmente eu não tive que sofrer tanto pela minha natureza mesmo, eu não sou uma pessoa muito impulsiva, mas eu já tive, assim como todo mundo, meus momentos de ser impulsivo, meus momentos de agir pelo momento. Enfim, segundo fato, nunca haja somente pelo momento. Nunca haja somente pelo momento. Ou seja, nunca haja pelo curto prazo. Isso é válido principalmente para se você tem um contato, um relacionamento, um lugar comum e etc. que já vem de longo prazo. Nunca haja por causa de uma situação, você vai agir baseado somente naquela uma situação. Ah, como assim, Thiago? Não entendi. Vou dar um exemplo. Vamos supor que você namora. Ah, mas eu nunca namorei, eu sou virgem. Tá, beleza, vamos imaginar. Vamos imaginar que você namora, que você tá namorando já faz tipo 2 anos, vamos colocar assim, por exemplo, e nesses 2 anos foi tudo lindo, foi tipo, ela é muito boa, ela é muito bonita, ela é muito legal, ela é muito caridosa, XYZ, ela faz minhas vontades, XYZ, vamos supor que em 2 anos foi tudo lindo, maravilhoso e o caralho. E aí, de repente, em determinada semana, não vou colocar nem dia, porque dia é algo muito curto, algo que tipo, sabe, nem nos afeta tanto, mas vamos colocar em uma semana. De repente, em uma semana bem específica, ela de repente, não que ela muda completamente, mas de repente ela não tá mais tão legal, ela tá meio tipo distante, ela tá meio não quer contato social, não quer contato com você, não tá falando muito com você, não tá assim da mesma de sempre, vamos colocar assim. Com certeza vai chegar um MGTOW, Red Pill, ou sei lá o que, falando, ah, ela te traiu, ela, ah, você tá incentivando o cara a continuar com uma mina que traiu. Não, cara, para. É isso que eu tô falando, cara. Quando acontece esse tipo de coisa, por exemplo, você tá num relacionamento e do nada, por exemplo, ela fica meio fria com você, ou ela fala que ela não tá bem, ou sei lá, ela simplesmente tá diferente. Cara, pondere. Não haja baseado nesse momento. Eu sei que a tendência natural, muitas vezes a gente pensa, ah, ela tá me traindo, com certeza, ou ah, ela fez alguma merda, ah, sabe, ela não gosta mais de mim, alguma coisa desse tipo. Mas o fato é, Não mude o seu tratamento a ela, não mude a forma como você é ela por causa dessa semana, sabe? Até que algo fique comprovado, até que, como diz o ditado, até são, como é que é? Somos todos inocentes até que se prove o contrário, é isso o ditado? Sei lá. Mas enfim, o que eu quero dizer é, não haja, não mude completamente a forma como você vê a X pessoa, não mude completamente a forma como você vai agir naquela circunstância por causa somente daquela circunstância. Por exemplo, a sua namorada ter passado por uma semana meio mal e sem conversar muito e sem querer falar muito com você, não quer dizer necessariamente que ela te traiu. Às vezes pode ser que só ela ficou cansada de você, sabe? Não no sentido de cansada de você, de que tipo, vai te abandonar, vai te trair, vai perder o término. Não nesse sentido. Mas simplesmente ela ficou um pouco sobrecarregada do relacionamento, ela tá tipo, vamos supor que vocês se veem toda semana, vocês se veem tipo 3 dias por semana. E aí de repente ela ficou cansada, ela, porque por mais que ela goste de você, ela também precisa de um tempo sozinha, precisa de um espaço, precisa, tem uma natureza introspectiva, etc. Pode ser que muito bem essa uma semana que ela ficou sem ver você, sem falar direito com você, não seja necessariamente que ela te traiu, que ela fez alguma merda. Pode ser que simplesmente ela ficou um pouco cansada de companhia ou até da sua companhia, também pode ser. Mas depois de uma semana volta tudo normal. O que eu quero dizer é que não mude um padrão que já vem dando certo a longuíssimo prazo por causa de uma ocasião, assim, isolada, sabe? É óbvio que também existem casos e casos, óbvio que também, por exemplo, vamos supor, se nessa semana ela tava assim porque ela te traiu, é óbvio que isso daí, aí você tá mais do que liberado pra terminar mesmo, e foda-se, sabe? Enfim, mas assim, caso não seja nada de grave, caso não seja... O que eu quero dizer, é, pura e simplesmente, é porque alguém que te trata bem, por exemplo, algum lugar que te trata bem, porque esse lugar, ou essa pessoa, ou XYZ, te tratou mal, entre aspas, uma única vez, não é razão pra você abandonar, pra você parar. Ah, eu frequento o mesmo bar há 10 anos. E aí, de repente, hoje eu fui no bar e foi uma merda. O atendimento foi uma merda, me xingaram, cheguei lá, tava uma sujeira do caralho, tinha drogado no meio da rua. Enfim, cara, se você tá lá indo nesse mesmo bar há 10 anos e tá tudo funcionando há 10 anos, não faz sentido você parar, nunca mais ir nesse bar, porque em uma ocasião o bar não atendeu você bem. O bar não tava tão bem preparado, sabe? Enfim, seja compreensivo. É isso que eu quero falar no fim das contas. Seja compreensivo, não é porque uma coisa dá errado uma vez que você precisa mudar tudo. Aí quando, por exemplo, ah, tá dando uma errada mais, por exemplo, no namoro de 2 anos. Ah, mas ela já tá meio distante de mim já faz tipo 2 meses. Aí é outra história, aí é outro, sabe, outro. Mas quando é algo curto, algo que, sabe, não se repete, não tem muita repetição, eu particularmente não vejo motivo para você mudar o seu comportamento de longo prazo. Nunca mude um longo prazo por um curto prazo que não se repete ou não tem uma grave, não tem uma grave motivação, por assim dizer. Enfim, segundo fato. Agora vamos pro terceiro. Foi algo que eu aprendi também, meio que na... Foi algo que eu aprendi na via da dor, esse terceiro fato. Grandes erros cometidos ainda no começo da sua vida repercutem pelo resto da sua vida. O que eu quero dizer, cara, é muito mais difícil, isso é algo que eu acho que eu nem vou precisar explicar muito, é muito mais difícil você apagar da história de uma pessoa, tanto da história dela mesmo, quanto da história do exterior, das pessoas que se relacionam com ela, é muito mais difícil você apagar um fato, ou simplesmente lidar bem com esse fato, quando esse fato acontece ainda na tua infância, ou adolescência, ou início da vida, sabe? Um exemplo aqui bem simples, as minhas tatuagens mesmo. Eu sei que uma boa parte do canal aqui nunca nem me viu pessoalmente, não me conhece e tal, mas pra quem chegou aqui recentemente, saiba que eu tenho uma cacetada de tatuagem, uma caralhada de tatuagem. Eu não me arrependo de todo de ter feito essas tatuagens, só que assim, eu sei que elas foram equivocadas, um pouco equivocadas. Por quê? Porque quando eu fiz essas tatuagens, eu comecei a me tatuar com 18 anos, E aí eu intensifiquei as tatuagens a partir dos meus 20, eu ainda não tinha noção do quanto que isso daí impactaria na minha vida social. Eu não tinha ainda noção do quanto que isso daí mudaria pra mim em tudo, sabe? Mudaria pra mim no campo dos relacionamentos amorosos, mudaria pra mim no campo das relações sociais, mudaria pra mim no campo do emprego, obviamente, mudaria pra mim no campo da familiar, porque afetou até o meu familiar, mudaria no campo do... das relações sociais de pessoas que nem me conhecem, me tratam de uma maneira diferente por causa da minha aparência. Enfim, mudou as minhas relações sociais como um todo, sabe? Eu não tinha essa noção ainda. Por quê? Porque eu era jovem, porque eu era merda, porque eu era um burro do caralho. E aí, por conta disso e outros fatores, é porque eu achava legal tatuagem. Nossa, vou me expressar através da tatuagem. Eu fiz um monte de tatuagem. Só que os anos passaram, hoje em dia eu tenho 27, quase 28 anos. E eu percebi que, não que eu me arrependa, como eu disse, mas foi equivocado. Se eu pudesse voltar no tempo, não que eu não teria feito nenhuma tatuagem, mas ao invés de eu ter feito, tipo, 60 tatuagens, que se não me engano é isso, umas 60 alguma coisa tatuagens que eu tenho, eu teria feito, tipo, 10. Vamos colocar assim, olha que 10 já é um número aí considerável, sabe? Eu faria 10. Por quê? Porque 10... A não ser que seja 10 tatuagens na cara, né? Aí não dá. Mas assim, 10 tatuagens em um, sei lá, no braço, perna é algo que dá pra, sabe, tolerar. A maioria das empresas tolera, a maioria dos pais tolera, a maioria dos familiares tolera, a maioria das mulheres tolera. Então é algo que, assim, não vai afetar tanto a tua vida social. Mas no caso das, como eu disse, 60 tatuagens, essa caralhada de coisa que eu tenho, foi algo que afetou pra caralho a minha vida como um todo. E até, e principalmente negativamente, sabe? Em vários campos. Então, enfim, isso daí é algo que é, tá mais pra molecadinha aí do meu canal. Pra molecada de 16, 17, 18, 20 anos. Lembrem-se disso. Grandes erros cometidos na sua juventude vão ecoar pelo restante da tua vida. Uma coisa você... Esse exemplo ainda da tatuagem. Você, uma coisa é você fazer 60 tatuagens quando você tem 60 anos. Ou seja, tipo, você já trabalhou, você já contribuiu, você já pagou tudo que tinha que pagar, você já tá vendo a aposentadoria. Tipo, foda-se, sabe? Com 60 anos, 60, 70 anos, você pode fazer quase o que você quiser, que foda-se. Outra coisa é você fazer 60 tatuagens quando você tem 20 anos, por exemplo. Isso vai impactar a tua vida muito maior, muito mais ferozmente do que fazer com 60 anos. Enfim, pensem nisso. Eu sei que jovem não pensa muito sobre as coisas. Jovem faz porque, tipo... É o que eu falei, cara. Jovem faz as coisas pelo momento, age pelo momento, age pelo curto prazo. E aliando agora o meu conselho anterior com esse conselho, não haja pelo curto prazo, cara. Eu sei que você tem suas vontades, eu sei que tem certas coisas que porra, você pode imaginar que, uou, caralho, uou. Mas, cara, acredita em mim, certas coisas cobram o seu preço. Pode ser que não cobre o preço agora, mas eu garanto que uma hora vão cobrar. As tatuagens, por exemplo, foi algo que eu nem demorei muito tempo a começar a perceber o preço, sabe? E aqui estou pagando o preço. Mas, enfim, a vida é essa. Então eu tô aqui pra meio que, sabe, ajudar vocês a não cometer as mesmas cagadas que eu cometi. Enfim, próximo coisa que eu aprendi com o tempo, próximo fato que eu aprendi com o tempo, que é algo que vale principalmente, esse quarto fato é algo que vale principalmente para as coisas de longo prazo. Se você não tem certeza, não faça. Isso vale principalmente para as coisas de longo prazo. Um exemplo simples. Faculdade. Não que faculdade seja algo grandiosamente de longo prazo, algo que você vai levar muitos anos. Mas assim, faculdade é algo que é minimamente de longo prazo. Por quê? Porque dura tipo uns 4 anos pelo menos. Isso se você só quiser fazer a graduação. Porque se você quiser fazer pós-graduação, mestrado, doutorado, pós-doutorado, você vai no mínimo uns 10 anos nessa brincadeira. E 10 anos para a escala de tempo humana, de vida humana, é muito tempo. Então, cara, o que eu quero... Quando você tem um plano, assim, mais voltado pro longo prazo, tipo, entrar na faculdade, ou seguir numa certa profissão, ou casar com alguém, viver com alguém, namorar com alguém sério e a longo prazo, cara, se você não tem certeza, não faça. Não, cara, em 90% das vezes, ou mais de 90% das vezes, vai dar merda. Vai dar merda, ou vai naturalmente acabar, ou vai naturalmente chegar uma hora que você vai ficar entediado, vai começar a olhar para aquilo, vai falar... Puta que pariu, que bosta, por que eu entrei nessa merda, agora eu não posso sair. Enfim, cara, e aí vai trazer uma série de outras complicações, então é melhor nem começar. Se você não tem certeza, não comece. Um exemplo aqui bem simples. Faculdade mesmo. Eu estou fazendo, como vocês sabem, eu estou fazendo faculdade de filosofia. A faculdade de filosofia tem 4 anos de duração. E eu juro para vocês, acreditem no que eu estou falando. Eu gosto de filosofia, eu acho que vocês já devem ter percebido isso. Eu gosto de filosofia, eu tenho um gosto pela filosofia, eu gosto de ler filosofia. Eu gosto do caralho de qualquer merda de filosofia. E mesmo assim, eu tô no segundo semestre do curso e toda semana, eu penso em trancar o curso. Eu juro pra vocês. Eu faço filosofia, eu gosto de filosofia, eu sei que eu quero filosofia pra minha vida, mas mesmo assim, toda semana eu penso em trancar o curso. Por quê? Não é porque eu não gosto do curso. Mas porque, cara, quando, mesmo que você goste de um certo curso, de uma certa hora, ou de XYZ, de uma certa pessoa, por exemplo, cara, mesmo isso, mesmo a gente gostando, tem várias coisas nesse assunto que não vão ser do seu agrado. Numa faculdade de filosofia, por exemplo, eu tô fazendo licenciatura em filosofia. Eu tô tendo uma caralhada de matéria de pedagogia. E eu não queria estar estudando pedagogia. Eu odeio pedagogia, eu odeio criança, eu odeio progressismo, humanidade. Eu odeio essa visão otimista que os pedagogos têm da humanidade. Que, a educação engrandece o homem. Paulo Freire. E, sabe, educar para se tornar seres políticos. Cara, pra mim, todo mundo dessa laia tinha que ser fuzilado. Pra mim, num dia que eu for rei de alguma coisa, não vai ter professor. Professor deveria ter o menor salário de todos. Foda-se. Pedagogo é uma merda. Eu odeio criança, eu odeio pedagogia, eu odeio toda essa bosta. Enfim, essas porra aí de teoria de Piaget, de Vygotsky, de Paulo Freire, de educação libertária, de diminuir a diferença do capitalismo. Eu odeio toda essa merda de crítica social foda. Mas eu tô tendo que passar por isso porque faz parte da grade do meu curso, pura e simplesmente. E por conta disso, eu penso toda semana em trancar o curso, eu penso toda semana em desistir do curso. Ou seja, resumo da ópera. Se eu, até eu, Thiago, que eu gosto do curso que eu tô fazendo, que eu fico de pau duro com o curso de que eu tô fazendo, se eu, que gosto pra caralho, já penso toda semana em desistir, imagina um carinha que entra num curso sem saber direito se é isso que ele quer mesmo, sem saber direito qual que é a grade do curso, sem saber direito se é isso que ele quer pra vida dele mesmo, sem ter certeza sobre o que ele quer fazer no longo prazo, com o que ele quer trabalhar. Enfim, é por isso que eu tô falando, basicamente. Se você não tem certeza, não faça, principalmente para as coisas de longo prazo. Se você não tem certeza que você gosta de fato dessa mina, não pede em namoro. Se você não tem certeza que você quer fazer esse curso, não faça. Se você não tem certeza que você quer o resto da tua vida trabalhar em um escritório XYZ, não faça, não vai, sabe? Enfim. Mas você pode mudar. Sim, pode mudar, mas é uma merda também você começar e desistir. Aí começa outro, desiste, começa outro. Vai um dinheirado tempo do caralho nisso. Então, por via das dúvidas e pra ser mais prático, se você não tem certeza, não comece, nem comece, não faça. Enfim, próximo fato. Que aí já entra um pouco mais um fato que é o meu lado misantropo aqui já. Enfim, a maioria é burra. Esse é um fato puro e simples. Que, bom, cara, o que eu posso falar é que se eu tenho que justificar esse argumento pra você, se eu tenho que justificar esse fato pra você, sinto muito, mas você provavelmente faz parte dessa maioria. A maioria das pessoas são burras, pura e simplesmente. E como que eu faço pra utilizar isso na minha vida, Thiago? E como que eu faço pra utilizar isso daí de forma prática? Simples, não confie na maioria. A maioria das pessoas são burras, a maioria das pessoas não pensam, a maioria das pessoas tem cérebro só de enfeite, a maioria das pessoas não serve pra porra nenhuma. Então, o que que você faz com isso? Você não confia na maioria. Então, se a maioria segue pra tal caminho, você não vai pra esse caminho porque a maioria é burra. Se a maioria vai pra outro caminho, não vai pra esse caminho porque a maioria é burra. Enfim, eu não tô falando também pra você virar edgy e, sabe, virar uma psicopata e, não sei, sabe, tentar ser muito diferente da maioria. Aí é que tá também, você tentar ser diferente da maioria também vira uma merda e aí você, sabe, você vira o eterno adolescente com síndrome de querer ser o eterno diferente, o eterno inconformado, o eterno crítica social foda. Aí também é um lixo também. Mas o fato é que a maioria das pessoas são boas. Se você segue o conselho da maioria, ou se você segue os ditados da maioria, ou se você tem um estilo de vida parecidíssimo com o estilo de vida da maioria, é muito provável que você também é burro. Se você é uma pessoa burra e falar, ah, eu sou burro mesmo e foda-se, tô feliz com isso, beleza, não tenho nada contra. Eu só tô aqui alertando, entre aspas, o pessoal que quer fazer algo mais da sua vida, algo mais que vai além do convencional. Não siga um caminho da maioria, pra qualquer área da tua vida. Não tô falando aqui pra, tipo, se você gosta de engenharia, pra você fazer advocacia. Não tô falando isso exatamente. Eu só tô falando pra você não ir pelo mesmo caminho, sabe, da maioria, ou pelo menos não ouvir tanto a maioria. Por quê? Porque a maioria das pessoas são burras, a maioria das pessoas agem pelo aqui, pelo agora, pouquíssimas pessoas agem pelo longo prazo, pouquíssimas pessoas pensam no futuro, a maioria, principalmente os jovens, é só aqui, agora e só, sabe, diversão e foda-se. E se você quer algo maior pra tua vida, se você quer algo grande pra tua vida, não siga com a maioria, porque a maioria é burra, pura e simplesmente. Enfim, isso para quase tudo. E como eu disse, não é para você também se levar isso a sério num ponto de querer quebrar lei e querer matar pessoas. Aí também, enfim. Sexto fato. Praticamente não existe amizade em ambiente de trabalho. Isso foi outro fato que eu aprendi de uma das piores maneiras possíveis. Que eu aprendi esse fato definitivamente quando eu fui mandado do meu emprego mais recente, que já vai fazer quase 3 anos, pra você ver como que tá o meu nível de existência terrena. E inclusive foi algo que eu contei no podcast. Ah, Thiago, eu quero saber, não vou contar aqui, se você quiser saber, pesquisa lá nos podcasts de 2 anos atrás, 2 anos e meio, que tem, 2 anos e meio, que tem um podcast que eu falei especificamente sobre como foi a minha demissão. A minha demissão, que foi algo bem filho da puta, assim, por assim dizer, foi um cara que, como eu disse no podcast, não foi algo que eu não tenho culpa, que eu estou isento de culpa, eu tenho culpa. Mas também teve uma grande ajuda, teve uns 50% ali de culpa, de pezinho, do outro filho da puta, que na ocasião não quis me ajudar, que na ocasião simplesmente quis me fuder, provavelmente, e me fudeu, sabe? O que eu quero dizer é que, cara, em ambiente de trabalho, se possível, não considere ninguém como teu amigo. Eu não tô falando pra você nem falar bom dia pras pessoas, que aí também vai cair em outro problema, que as pessoas vão começar a criar uma certa... começar a te achar arrogante, vão começar a te achar pau no cu, mal educado e etc. E aí também não vai ser bom. Então não é que eu tô falando pra você não falar oi, pra você não falar bom dia, pra você não fazer o básico. Faça o básico. Mas não ache que essas pessoas que você tem contato, principalmente no teu ambiente de trabalho, são teus amigos. Cara, a grande maioria das pessoas do ambiente de trabalho, se algo acontecer de ruim a elas, e o único jeito delas se desviarem desse algo for se metendo no teu cu, sendo que você não tem nada a ver com a história, você não tem porra nenhuma a ver, você pode ter certeza, elas vão meter no teu cu. Pura e simplesmente, elas vão meter no teu cu. Por quê? Porque ninguém tá nem aí no trabalho. O trabalho por si só, o ambiente de trabalho, as relações, os vínculos que a gente tem no trabalho por si só, já são de um caráter extremamente falso, de um caráter extremamente não... Não é insensível, não sincero, isso. Não sincero, insincero, não, né? Acho que nem existe essa palavra insincero. Enfim, já são de um caráter extremamente não sincero. Por quê? Porque no trabalho você tem que manter a polidez, porque no trabalho você não pode chegar lá, já a começar na entrevista, né? Quando você vai numa entrevista de trabalho, frequentemente o cara vai perguntar, por que que a nossa empresa deve te contratar? E você tem que inventar um monte de coisa. A resposta pura e simples para essa pergunta do porquê que a gente deve te contratar, em 90% dos casos é porque eu preciso de dinheiro. Acabou, porque eu preciso de dinheiro, porque eu preciso de salário, porque eu preciso pagar minhas contas, acabou. Ninguém tá nem aí para essa empresa, ninguém tá nem aí para tipo... Sabe, ninguém tá nem aí, essa é real, só que você tem que chegar lá. E o nível de falsidade, o nível de máscara, por assim dizer, já é tão grande que você não pode falar isso. Para 90% das empresas, você tem que falar: ah, porque eu admiro o trabalho que vocês fazem aqui, porque a história da sua empresa é uma história muito bonita, porque a linha de produção de vocês é a linha mais adaptada ao mercado, e a tecnologia de vocês é inovadora. Eu acho incrível a linha de montagem de vocês, que é a linha de montagem mais atualizada em termos tecnológicos do Brasil. E sabe, tem que ficar babando o ovo da empresa, sendo que a real, pura e simples, é que ninguém tá nem aí. Eu não tô nem aí pra tua empresa, eu não tô nem aí pra teus funcionários, eu não tô nem aí pra porra da tua linha de montagem, eu não tô nem aí pra porra nenhuma, eu quero que você se foda, eu só quero dinheiro, simples assim. Então assim, enfim, por ambiente de trabalho como um todo, do seu começo até o seu fim, ser pautado na máscara, ser pautado na falseabilidade, na tua capacidade de ser falso, não ache que você vai ter amigos no ambiente de trabalho. Aquela pessoa que você acha que é tua amiga, porque você vê todo dia, cai no mesmo conto que eu falei, que é o primeiro fato. Ele só é teu, entre aspas, amigo, porque é lugar em comum. Não é como se aquela pessoa realmente tivesse muitos assuntos em comum, como se não fosse pelo trabalho, vocês ainda assim seriam grandes amigos. É claro que não. E acredite em mim, o cara lá que tá rindo com você, que é extrovertido, que é simpático, que é, sabe, que parece que é teu amigo, acredite em mim, cara. Esse cara, é o que eu falei, esse cara, se ele tiver que te fuder pra limpar a bunda dele, ele vai te fuder. Sem pensar duas vezes, ele vai te fuder. Não, não, ambiente de trabalho é guerra. Não, não guerra no sentido comum, e não guerra no sentido de que, sabe, tratar todo mundo como inimigo, mas, sabe, dê oi, faça bom dia, oi, tudo bem, sabe, essa porra aí, essa lenga-lenga, e é isso, cara, não acho que ninguém em ambiente de trabalho é teu amigo, porque senão você vai estar correndo o risco de acontecer a mesma coisa que aconteceu comigo, e, enfim, eu não vou contar aqui, já falei em podcast, foda-se, enfim. Próximo fato. E também, quem quiser e discordar, discorda, foda-se. Próximo passo. Próximo fato. Próximo passo. Isso é algo que eu falo principalmente pro pessoal mais, como eu posso falar, mais incel daqui que me acompanha, pro pessoal mais que não sai de casa, que não faz porra nenhuma da vida, que tem medo de mulher, medo de lidar com mulher, medo de ser rejeitado, medo de ir para entrevista de emprego, medo de sair de casa para fazer qualquer coisa. Enfim, sétimo fato. Você se arrependerá mais das coisas que não fez do que das coisas que fez e fracassou. Cara, é muito melhor, ou pelo menos muito menos pior, você tentar algo e fracassar desse algo, do que você não tentar. E cara, e quase sempre, quando se trata principalmente de algo importante, quase sempre, quando você não faz nada sobre esse algo importante, no futuro você vai olhar para trás e você vai ter um certo arrependimento. Você vai olhar para trás e você vai pensar: cara, eu deveria ter feito algo. Mesmo que seja, mas a minha chance de sucesso era muito baixa. Por exemplo, digamos que você tá apaixonado por uma guria. Só que é uma guria muito bonita e, tipo, você é um carinha médio, sabe? Você não é nada, basicamente. Enquanto que ela, você sabe que tem 50 mil caras querendo ficar com ela, comer ela, enfim. Por mais que você possa ser um sujeito médio, um incel, um cara que não é muito bonito, não tem lá muitos atrativos, mais vale você chegar nessa mina, falar logo e tomar um fora, por assim dizer, ou não, vai que ela diz sim, né? Mas enfim, mais vale você chegar nessa mina e tomar logo um fora e ponto, acabou, do que você não chegar nela, passar às vezes até anos de paixonite nessa mina sem fazer nada, e aí um belo dia você entrar no Facebook, entrar no perfil dela e ver lá, em um relacionamento sério com sei lá quem. Aí, meu amigo, aí o arrependimento que vai te bater vai ser muito pior do que você se você tivesse chegado nela e falado: eu sinto isso, e ou então, simplesmente, te achei bonita, será que a gente poderia sair? Você gostaria de sair? Eu nem te conheço, mas te acho legal. Enfim, é muito menos pior você tentar e fracassar do que você nunca tentar. Acredita em mim, cara. Por mais que você possa duvidar disso, você possa falar: não, mas chegar naquela mina, como assim é grande, isso é algo grande demais pra mim. Cara, Acredita em mim, a palavra de quem é provavelmente mais experiente do que você. Para quem, não que eu tenha lá, uau, mas enfim, acredita em alguém que é mais velho do que você, acredita em mim. Mais vale você tentar e fracassar, você pelo menos tentar, sabe? Independente do resultado, independente do sim ou do não. E outro fato bom do que mais vale você tentar do que você não tentar. E outro fato bom de você tentar, independente de sim ou não, é que você ganha experiência com isso. Então vamos supor que, por exemplo, você é um cara que você já tentou com 5, 10 mulheres diferentes e todas as 10 falaram não. Você foi para uma, se apaixonou por uma, falou não, se apaixonou por outra. Não, não, não, não, não, não, não, não. Cara, quando chegar lá pela 11ª, 12ª, sei lá qual o número que for, você provavelmente não vai estar mais nem sofrendo caso você leve o não. Você vai tratar até o não com uma certa naturalidade. Você vai ficar, ah, beleza. Sabe, não vai mais ser algo difícil para você. Por quê? Porque você teve experiência. Porque você já o não se tornou um padrão para você e você se acostumou com a decepção. Ou seja, é melhor você tentar várias vezes e fracassar várias vezes e se acostumar com isso, de certa forma, do que você nunca tentar e ficar sempre sendo cagão que não tem coragem, sabe? Enfim, é isso aí. Acredita em mim, cara. Quando você chegar na minha idade, se você não tentar muitas coisas, você vai se arrepender pra caralho de muitas das coisas, dessas coisas que você não tentou. Principalmente, como eu disse, das coisas que são mais importantes, seja o que for que você considere importante. Enfim, vou beber uma água e já continuo. Ai, caralho. Eu devo dizer para vocês que eu tô ficando cada vez mais cansado de gravar podcasts muito extensos. Sei lá se é a idade, sei lá se. Sei lá, sei lá. Enfim, vamos agora pro oitavo fato, ou oitava coisa que eu aprendi com o tempo. Esse oitavo fato, essa oitava coisa, é algo que tem uma certa relação com o nono fato, então os dois vão ser meio que um complementa o outro. Mas enfim, vamos começar. Oitavo. Tudo que é grandioso leva tempo e gera dor. É aquele famoso ditado: Roma não foi feita em um dia, basicamente. Aliás, esse fato de que tudo o que é grandioso leva um tempo e gera dor, isso daí por si só já ajuda a explicar por que que no mundo existem tantos, entre aspas, perdedores e poucos, pouquíssimos, entre aspas, vencedores. Por quê? Porque simplesmente você fazer qualquer coisa que dê certo, em qualquer campo que seja, qualquer campo mesmo que seja, em 90% dos casos, 90% ou mais, vai ser algo que vai demorar tempo, que vai te demandar tempo e vai te fazer sofrer, pura e simplesmente. É um exemplo bem simples daquilo que eu estou falando. Isso, aliás, é um fato meio difícil da mocidade, da geração mais nova, das gerações que estão vindo aí, que é uma geração meio viciada em dopamina, viciada em tecnologia, viciada em tudo fácil, que tem tudo fácil, tudo na mão, e tudo é muito cômodo, e nada tem sofrimento, nada pode ser ofensivo, nada pode ser, sabe, nada pode ser contra minoria nenhuma, nada pode ser contra nada, e enfim, tudo é muito de plástico, tudo é muito ursinhos carinhosos, sabe? Isso, cara, se você é dessa geração, se você tá inserido nessa geração, o que eu posso te falar é: se acostume e viva com a consciência de que, se você quiser fazer qualquer coisa grandiosa em qualquer campo, você vai sofrer e vai sofrer pra caralho. Não tem como você. Um exemplo aqui. Dando um exemplo aqui, um exemplo bem simples do que eu tô querendo falar. Você ficar bombado, você ficar com um corpo de bodybuilder, você ficar com um corpo de fisiculturista. Um cara bombado pra caralho. Imagina aí na tua cabeça um cara bombado pra caralho, tipo um Schwarzenegger. Schwarzenegger nos anos 70, 80, sei lá, aqueles anos lá que o Schwarzenegger era tipo modelo de tudo. Era o alfa daquela geração, sabe? O Schwarzenegger. Schwarzenegger. Tu acha o quê? Tu acha que ele já nasceu com aquele corpo? Ou tu acha que ele levou, tipo, um dia, uma semana pra ficar com aquele corpo? Ou tu acha do quê? Que ele não sofreu pra caralho fazendo exercício? Que ele não passou horas e horas e semanas e meses e anos numa academia até chegar naquele corpo que ele teve, que era tipo o corpo modelo padrão daquela época? Óbvio que não. Ele, com toda certeza, mesmo eu não sendo fã de bodybuilder, fisiculturista, bodybuilding, essas porra aí, eu odeio essas porra. Quer dizer, não que odeie, mas assim, não é minha praia, basicamente. E mesmo eu não gostando desse tipo de coisa, de desenvolvimento físico para essa área, é algo que, por exemplo, que eu reconheço que tem que ter um esforço do caralho, tem que fazer um esforço do caralho, tanto físico quanto mental também, tem muito de esforço mental, com certeza, para você ficar bombadão, para ele chegar naquele ponto. O Arnold Schwarzenegger, lá nos anos 70, 80, sei lá, que ele era bombadão, ele com certeza ele foi anos indo pra academia, anos fazendo exercício, anos não podendo comer uma série de coisas, porque essa série de coisas arruinaria a rotina dele, os hábitos dele, arruinaria o shape dele, enfim, tornaria ele até mais preguiçoso, faria ele ficar mais cansado, menos disposto aos exercícios. Anos também, talvez, muito possivelmente, ele tendo que recusar convites para ir, sei lá, fazer sei lá o que, ir para sei lá onde, porque ele precisava passar X número de horas na academia, porque sem esse X número de horas ele não ia ter aquele corpo. Enfim, um exemplo bem simples está aí no Arnold Schwarzenegger, em qualquer cara que aí que é bombadão, que bodybuilder, fisiculturista, para ele chegar no corpo, naquele corpo que é todo bombado, cheio de músculo, todo, sabe, meio ogre, o caralho, leva tempo pra caralho. E não somente tempo, como também o cara tem que se esforçar em várias áreas da vida dele. Ele tem que se esforçar na área física, por motivos óbvios, ele tem que se esforçar na área mental. Por quê? Porque muitas vezes a cabeça dele, isso para qualquer coisa que você quiser fazer, a nossa cabeça, a nossa mente, por vezes ela vai querer fazer algo que é totalmente contrário àquilo que a gente quer fazer mais a fundo, mais a longo prazo. Então, por exemplo, um cara aí fisiculturista, com alguma frequência deve vir na cabeça dele: ah, vamos comer uma pizza, vamos meter o pé na jaca, vamos encher o cu de chocolate, vamos comer uma bomba aqui de chocolate, vamos comprar 50 mil doces na padaria, 50 mil salgado, vamos, meu Deus, vamos ter aqui a noite do salgado, a noite da pizza, a noite do ovo de chocolate, a noite do, sei lá, do fine, do doce aí da puta que pariu, da porra aí que vai ser um desastre pra tua dieta. Com certeza, esses caras aí, todo cara aí que é de academia e fisiculturista, o caralho, vez em quando vem esse tipo de pensamento, de querer comer merda, de, sabe, de passar preguiça, por isso, simplesmente, ah, não tô com vontade, hoje eu não queria ir pra academia, não queria ir, não queria sair da cama, mas eu vou ter que sair, ai, que chato, sabe, aí começa a vir a tua própria mente indo contra você. E, enfim, cara, o que eu quero falar é que, pura e simplesmente, para você chegar num alto padrão, em qualquer campo que seja da tua vida, seja no campo físico, seja no campo mental, no campo psicológico, no campo financeiro, no campo profissional, no campo dos relacionamentos, o que quer que seja, você vai ter que se esforçar pra caralho e você vai ter que sofrer pra caralho. Não existe evolução sem dor. Como já diz a clássica frase aí dos fisiculturistas, no pain, no gain. É uma frase que sintetiza muito simplesmente, pura e simplesmente, tudo aquilo que eu tô falando aqui nesse tópico. No pain, no gain. Sem dor, sem ganho. Pura e simplesmente. Então, tudo bem que algum de vocês podem falar: ah, mas Thiago, isso daí é algo meio óbvio que você tá falando, de que tudo que é bom ou tudo aquilo que é grandioso leva tempo. É algo, de certa forma, óbvio, mas que principalmente as novas gerações, a geração mais... como chama a nova geração? Os millennials, a geração, sei lá, Y, Z, a puta que pariu, não sei, essas porra de terminologia. As novas gerações não estão acostumadas com isso, elas estão acostumadas ao acesso fácil e universal a tudo. Todo mundo tem acesso a tudo, a todo momento, tudo é muito fácil. E aí, de repente, quando você se depara com algo que é difícil, por exemplo, você ficar com um corpo bombadão, grandão, virar um ogro, e você se depara com o tanto de esforço que você tem que fazer para atingir esse nível, muito frequentemente eles simplesmente desistem. Por quê? Porque eles não estão acostumados com esse nível de dificuldade, a esse nível de esforço, a esse nível de ter que passar pela dor, e voluntariamente pela dor. Você tem que escolher a dor. Enfim, resumo da ópera, cara. Se você quer fazer qualquer coisa na tua vida que vai ser grande, que vai, porra, vai ser foda em qualquer área que seja, esteja pronto. Esteja pronto psicologicamente em todos os termos possíveis, porque você vai sofrer e você vai ter que passar por um verdadeiro teste de perseverança, resiliência e paciência, cara. Se você não tiver essas três coisas que são parentes entre si, perseverança, paciência e resiliência, cara, você não vai conseguir fazer porra nenhuma, você vai ser só mais um, basicamente. Você não vai conseguir fazer porra nenhuma de grande na tua vida. Você vai ser só mais um que vai viver, vai morrer e acabou. E se você vier pra mim e falar, ah, Thiago, foda-se, sabe? Eu não quero fazer nada de grande, eu não tô, sabe? Eu só quero ter minha vidinha, eu só quero trabalhar e comer todo dia a mesma merda e todo dia a mesma bosta e foda-se, sabe? Tô feliz com isso. Tudo bem, não tô falando que tem algum problema, algum grandioso problema com isso. Só tô falando que para aqueles que querem ir além disso, além do comum, além do padrão, por assim dizer, vão ter que se esforçar pra caralho. Estejam preparados para isso. Estejam preparados tanto para se esforçar pra caralho, quanto também dor. Estejam preparados também para se decepcionar. Porque a decepção é uma vertente, é uma variável constante no caminho do autodesenvolvimento. Pareceu um coach agora falando. Enfim. Nono fato, que é algo que se relaciona, não é a mesma coisa, mas tem uma relação bem, bem próxima desse oitavo fato, é quase tudo o que é de prazer imediato é merda. Quase tudo que é de prazer imediato é merda. Quase tudo aquilo que é de algo que te dá prazer no curto prazo é algo que vai te fazer ficar preso no curto prazo. É algo que vai ser somente pro curto prazo. Quer um exemplo bem simples? O que você acha que é mais saboroso pro teu paladar, pro aqui e pro agora? O que você acha que é mais saboroso? Você comer 100 gramas de salada ou você comer 100 gramas de chocolate? De qualquer chocolate, do teu favorito aí, seja qual ele for, seja ao leite, seja crocante, seja amargo, seja a puta que pariu. O que você acha que é mais saboroso? Comer 100 gramas de chocolate ou 100 gramas de salada? Para 90% das pessoas a resposta é óbvia. E agora a segunda questão, o que você acha que é mais saudável para o corpo a longo prazo? Esses 100 gramas de salada ou esses 100 gramas de chocolate? E a resposta para essa segunda pergunta também, mais uma vez, é óbvia. Tudo aquilo que te dá, assim, não tudo, não absolutamente tudo, mas quase tudo aquilo que nos dá mais prazer imediato são coisas que são voltadas para o curto prazo, são coisas que só vão gerar resultados no curto prazo. Ou seja, de certa forma, se você quer fazer algo que é algo mais grandioso, algo que é mais para o longo prazo, algo que é mais para o futuro, por assim dizer, do que para o presente, para o gozo no aqui e no agora, cara, vai ter muitos prazeres de curto prazo que você vai ter que falar não. Porque esses prazeres em curto prazo, querendo ou não, eles, se você for consumindo eles de maneira imoderada, de maneira irrestrita, você vai ficar preso no curto prazo. Um exemplo aqui, aliando o meu exemplo anterior, que é esse exemplo que eu acabei de dar. Uma pessoa, por exemplo, que quer ficar grandona, quer virar bodybuilder, mas ela adora chocolate, ela adora comer porcaria, comer doce, etc. Tu achas que essa pessoa, vamos supor que ela quer realmente ficar bombada, só que ela não para de comer doce, ela não para de comer doce, não para de comer chocolate, não para de comer as putarias que tem na padaria, não para de comer fini, não para de comer bolacha, chiclete, sei lá, essas porra. Enfim, você acha que uma pessoa que ela quer, vamos supor que essa pessoa faz as duas coisas ao mesmo tempo, ela vai na academia todo santo dia, mas ao mesmo tempo ela tem essa alimentação completamente porca. Você acha que essa pessoa vai conseguir ficar com o corpo de fisiculturista, de tipo, o corpo foda, mesmo ela indo na academia todo dia? Você acha que a academia vai suprir algum grande resultado no corpo dessa pessoa? Pode até ser que faça uma diferença, possivelmente vai fazer uma diferença, mas não vai dar muito resultado, sabe? Se você quer, se essa pessoa quer basicamente ficar grande, pura e simplesmente, no menor espaço de tempo possível e da maneira mais correta possível, ela tem que não necessariamente cortar 100% chocolate e doce, essa porra da vida dela, mas ela tem que cortar, digamos que 90% de chocolate, de gordura, de enfim, dessas merda aí, basicamente. Então, para tudo que você quiser, grandioso que você quiser fazer, grandioso, mas de longo prazo que você quiser fazer, você vai ter que cortar um monte de coisa que é de curto prazo, porque senão essas coisas que são de curto prazo vão te atrapalhar nesse propósito de longo prazo. Enfim, basicamente vai ficar meio que uma luta de interesses. Por um lado vai ter teu interesse no longo prazo, mas por outro lado vai ter esse prazer imediato aqui que você não quer abandonar, sabe? E aí vai acabar uma coisa batendo de frente com a outra e nada vai dar certo e não vai sair quase nada da escala zero. Enfim, esse oitavo e esse nono fato não são, como eu disse, a mesma coisa, mas eles têm uma relação bem, bem implícita, sabe? O que é de longo prazo é de dor e o que é de curto prazo é de prazer. Mas o que é de curto prazo aprisiona, por vezes aprisiona, enquanto que é de longo prazo, por vezes, entre aspas, liberta. Ou pelo menos te traz algum tipo de satisfação pessoal mais a fundo, pelo menos te faz mais feliz no aspecto geral. Enfim, não que comer doce, comer merda e fazer merda do aqui agora não seja bom. Muito pelo contrário, é bom pra caralho, por isso mesmo que a gente faz. Mas a gente tem que evitar, se a gente quiser fazer algo que seja mais foda, por assim dizer. Enfim, próximo. Décimo fato, que é esse décimo fato, é um fato um pouco mais filosófico, por assim dizer, e esse é um dos pilares, eu juro pra vocês, esse décimo fato do que eu aprendi com a vida, esse é um dos pilares do meu livro que eu tô pra escrever, que eu já tô há sei lá quanto tempo aí falando que eu vou escrever e ainda não comecei. Décimo fato. Quase todas as nossas crenças são baseadas mais na ignorância do que no conhecimento. Ou ainda, quase todas as nossas crenças são baseadas na ignorância e não no conhecimento. Para analisar, cara. Para analisar as tuas crenças. Eu não tô falando as tuas crenças do sentido... As suas crenças relacionadas aos cinco sentidos. As tuas crenças relacionadas ao teu sistema subjetivo sensorial, sabe? Ou seja, aqui, por exemplo, você tá olhando essa parede é azul. Eu não tô falando pra você que você chamar essa parede de azul, isso daí tá calcado na tua ignorância, que é a ignorância falar que é essa parede azul. Não estou falando isso, porque de fato, sensorialmente falando e linguisticamente falando, nós fomos instruídos que quando a gente olha uma parede azul, a gente chama ela a parede de azul porque ela é azul, porque os nossos cinco sentidos dizem, a gente foi ensinado pela língua portuguesa que aquilo ali é a cor azul e ponto, acabou. Não que isso esteja errado. Mas para as crenças que vão além do nosso sistema sensorial, a grande maioria dessas crenças estão pautadas na ignorância. Um exemplo aqui bem, bem simples para ilustrar o que eu estou falando. Acreditar em Deus. Acreditar ou não acreditar em Deus? Para você acreditar em Deus, independente de qual Deus for, seja um Deus cristão, seja um Deus teísta, mas não de alguma religião específica, seja num Deus deísta, seja no Deus espírita, seja no Deus islâmico, enfim, independente de qual Deus for. Para você seguir essa religião e acreditar nesse Deus, você tem, querendo ou não, que ignorar uma série de coisas. E esse ignorar pode ser tanto um ignorar intencional quanto não intencional. O que eu quero dizer com isso? Vamos supor que você é uma pessoa que você quer acreditar em Deus, mas ao mesmo tempo que você quer acreditar em Deus, você lê uma caralhada de livro evolucionista, você é uma pessoa que é altamente ligada na ciência, altamente iluminista, altamente, entre aspas, pra frentex, e lê um monte de livro de Richard Dawkins, lê a Evolução das Espécies do Charles Darwin, lê Freud, lê uma caralhada de coisa aí, lê Schopenhauer, lê uma caralhada de coisa aí de cunho materialista barra evolucionista barra biológico, de pessoas que defendem essa linha mais materialista como um todo. Se você é uma pessoa que você quer acreditar em Deus, mas consome esse tipo de material, é muito óbvio que você não vai conseguir acreditar em Deus. Por quê? Porque você vive numa completa ignorância, por mais que, por um lado, você tenha muito conhecimento de uma certa linha de pensamento para justificar a realidade, para justificar a nossa existência, por mais que você tenha muito conhecimento da linha de materialista de pensamento, da outra linha, a linha teísta, a linha cristã, por exemplo, a linha seja lá o que for, você não vai ter conhecimento. Se você estiver imerso numa maré de livro e conteúdo e documentário, sei lá o que, de caráter ateísta, você com certeza vai ser moldado por isso. E isso reside basicamente numa ignorância sua sobre as outras correntes. O que eu quero dizer é que se você fica muito bitolado numa corrente, você cria uma espécie, você se torna ignorante a todas as outras correntes de pensamento. Então, se você é, por exemplo, um ateu assíduo, mesmo que você queira acreditar em Deus e acreditar no cristianismo, seja lá no que você quiser, você é um ateu. Se você for um ateu assíduo que só lê isso, você vai ter muito conhecimento sobre o ateísmo, sobre as vertentes do ateísmo e biologia e ciência, etc. Mas você vai ser completamente ignorante sobre o cristianismo, sobre a teologia, sobre a história primitiva da humanidade, sobre os primeiros ritos, sobre qualquer forma de transcendência, seja ela transcendência literal ou transcendência até dialética. Você vai ser uma pessoa também que você vai ser completamente ignorante para com os indígenas, para com o paganismo, para com, sei lá, qual foi a religião que for. O que eu quero dizer é, qualquer crença que a gente tem é pautada na ignorância. Se você é um cristão, por exemplo, você não vai poder ler uma caralhada de livro ateísta, porque você sabe que essa caralhada de livro ateísta pode ser que te afete de alguma forma, pode ser que afete a tua crença. Ou seja, você voluntariamente escolhe a ignorância para com o ateísmo, porque você tem medo de que o ateísmo, sabe, abale a tua fé. E o contrário também pode ser verdadeiro. Você também pode ser um ateísta, que você é fortemente ateu e só ateu, e de Freud, materialismo, e biologia, e Darwin, e só que você se recusa a ler a Bíblia, ou você se recusa a ler o Tao Te Ching, ou você se recusa a ler o livro de Vedas, ou você se recusa a ler o Religião para Ateus, por exemplo, do Alain de Botton, que é um livro que argumenta exaustivamente no quanto a religião pode ser benigna para a humanidade. Enfim, você pode muito bem ser também um ateu que escolhe a ignorância, que escolhe não olhar para nada do lado teísta, porque você tem medo ou porque simplesmente você fala essa é a verdade, ponto, acabou. O fato é, quanto mais verdades você coloca em qualquer coisa, menos espaço você tem para as questões, menos espaço você tem para o conhecimento, porque uma vez que a verdade se instala, exclui-se a necessidade da dialética, exclui-se a dúvida, pura e simplesmente. O que eu quero dizer é, quanto mais certezas você tem, mais ignorante você é, pura e simplesmente. Esse é um dos motivos básicos que eu, Thiago, eu não gosto, não converso, eu quase sempre não consigo ter muita amizade com pessoas que têm muitas certezas, com pessoas que têm muitas verdades, com pessoas que afirmam com certeza Deus existe, com certeza a Bíblia está certa, com certeza Deus não existe. Com certeza a direita é a verdade. Com certeza a esquerda XYZ. Cara, eu não consigo ter amizade com esse tipo de gente que afirma com certeza e a verdade, ponto, acabou. Por quê? Porque, cara, eu parto do pressuposto dialético socrático, que é só sei que nada sei. Sabendo que eu nada sei, eu abro espaço para o conhecimento. Por quê? Porque eu sei que o conhecimento que eu tenho sobre qualquer assunto é extremamente limitado, extremamente limitado. Pode ser até um assunto que eu domine, entre aspas, filosofia, por exemplo, ou sei lá, vamos supor que eu sou um especialista em metafísica, manjo tudo de metafísica. Ainda que eu manje tudo no campo da metafísica filosófica, ainda assim vai ter uma caralhada de conteúdo, uma caralhada de conhecimento relacionado à metafísica que não está na filosofia. Por exemplo, tribos indígenas. A visão das tribos indígenas sobre Deus, que elas são mais paganistas, que elas são mais xamanistas, sei lá, como vocês quiserem chamar. Isso é algo que muito dificilmente eu vou conseguir ter acesso a isso, a livros que falam sobre a metafísica nos indígenas, nas tribos indígenas, até porque os indígenas nem sabem o que é metafísica. Mas querendo ou não, a visão dos indígenas sobre Deus e sobre a natureza ser Deus e sobre Deus estar presente em todas as coisas, sobre a alma ser eterna, é uma forma de metafísica. Ou seja, mesmo que você seja um especialista formado em faculdade, graduado, doutorado e pós-doutorado, enfim, em certo assunto, ainda assim vai ter coisa pra caralho que com certeza você não sabe, que com certeza você não estudou. E a partir do momento que você começa a ter muitas certezas, seja sobre o que for, você fecha o espaço para a dúvida, você fecha o espaço para o conhecimento, porque você só abre o espaço para o conhecimento para aquilo que você não tem certeza. Qualquer pergunta, qualquer conhecimento se calca na dúvida, qualquer conhecimento se pauta na dúvida inicial que nos propulsiona a buscar tal conhecimento. E aí, a partir do momento que você obtém tal conhecimento, mas você para nesse conhecimento, você está abrindo mão de conhecer uma caralhada de outros conhecimentos, ou seja, você se torna um completo ignorante nos outros conhecimentos que estão ali, mas que simplesmente não atendem a tua crença, ou que simplesmente você não ficou sabendo, ou que simplesmente não corroboram com a tua tese. Enfim, cara. Enfim, quase todas as nossas crenças, principalmente aquelas de ordem extrasensitiva, extramaterial, são baseadas na ignorância e não no conhecimento. Se você é cristão, você é ignorante. Por quê? Porque você não conhece os outros 50 milhões de religiões que existem no mundo. Se você conhecesse as outras 50 milhões de religiões do mundo, talvez você não seria cristão, porque talvez você teria encontrado uma religião que para você faz mais sentido do que o cristianismo. Se você é ateu, é a mesma coisa, você é ateu porque você se deparou até agora só com religiões que para você não fizeram sentido, porque se você estudar mais a outra caralhada de religião que existe por aí, que você não conhece, talvez você deixaria de ser ateu. Isso vale para qualquer coisa. Se você é materialista, você é materialista porque talvez você não viu o tanto de argumento que existe a favor da metafísica, do extramaterialismo, do idealismo. Ou se você é idealista, você talvez é idealista porque você não viu os argumentos deterministas, os argumentos materialistas. Enfim, cara, a maioria das nossas crenças estão pautadas, infelizmente ou não. Assim, eu não considero isso como infelizmente, eu não acho que isso é uma coisa ruim. Eu acho que para mim a grande tragédia não é que isso seja verdade que eu tô falando, mas para mim a grande tragédia é que a maioria das pessoas não tem consciência disso. A maioria das pessoas são ignorantes sem saber que são ignorantes. Você ser ignorante não é problema nenhum. Todos nós somos ignorantes. A grande tragédia, uma das grandes tragédias da humanidade, é ela não ter ciência que ela é ignorante. É ela agir como se ela tivesse realmente, fosse portadora de um conhecimento, tipo, uou, caralho. Como se o conhecimento da humanidade fosse, tipo, cara, o universo é gigantesco, o mundo é gigantesco, a metafísica é extremamente de natureza extremamente especulativa, a gente não sabe nada sobre a vida após a morte, a gente não sabe de porra nenhuma além daquilo que chega através dos nossos cinco sentidos. Logo, você vai confiar só nisso para determinar o que é o mundo, sabe? É muita ignorância, no meu ponto de vista, você querer viver somente por aquilo que você sabe. Eu considero qualquer pessoa que tem qualquer certeza sobre tudo um arrogante, sabe? Primeiro, você é um niilista de merda, Thiago. Você é um extremo niilista, um extremo cético, aí você já tá chegando num ponto também que não é legal. De certa forma, sim. Mas o fato é, a maioria das nossas certezas são pautadas na ignorância, no desconhecimento, porque se a gente conhecesse mais, a gente não teria tais certezas. E isso é um fato, ou você vai querer refutar isso? Cara, o conhecimento, isso é até impossível de dialogar, de ir dialeticamente contra este fato, porque é inegável, pura e simplesmente, que existe muito mais conhecimento que a gente desconhece do que a gente conhece. Esse é um fato puro e simples. Ou seja, sei lá, se você quiser refutar isso, boa sorte. Boa sorte tentando. Enfim, próximo fato. Ou coisa que eu aprendi com o tempo, com a vida. Enfim, como eu disse, esse décimo fato aí é de natureza bem filosófica. Então talvez alguns de vocês nem entenderam porra nenhuma do que eu tô falando. Mas enfim, foda-se. Continuando. Isso é algo que, cara, que eu só passei a entender esse 11º, foi algo que eu só aceitei, de fato, faz pouquíssimo tempo, eu juro pra vocês mesmo. Seus pais podem ser horríveis, mas eles ainda são seus pais. Isso vale pra família como um todo, sabe? Tipo, pra quem acompanha esse meu canal há mais tempo, pra quem já é assinante há, sei lá, 2 anos, 3 anos, sabe que eu já fiz muitos podcasts principalmente falando mal do meu pai, falando que meu pai isso, que meu pai não me deu educação, que meu pai não cumpriu o papel de homem para comigo, que meu pai não me ensinou uma caralhada de coisa, que meu pai foi completamente ausente, que meu pai é um estúpido, um grosso, um rude do caralho, que ele não sabe falar um eu te amo pro filho, não sabe abraçar um filho, não sabe fazer porra nenhuma, não demonstra sentimento nenhum para com o filho. Enfim, meu pai tem uma caralhada de defeitos que eu já narrei aqui, caralhada de defeitos que eu já, sabe, expus pra vocês, principalmente pro pessoal que já tá no meu canal há mais tempo. E foi algo que durante boa parte da minha vida, até recentemente, eu não tava ok com isso, eu não tava, tipo, eu não tinha aceitado isso plenamente, eu não tinha aceitado que meu pai é assim e que as coisas são assim. Mas eu parei pra pensar, depois de um tempo, depois de um certo amadurecimento, talvez, da minha parte, eu percebi que, cara, não adianta, sabe, não adianta. As coisas são assim. E por mais que, por exemplo, o meu exemplo, por mais que eu possa fazer 50 mil críticas ao meu pai, ele ainda é meu pai. Ele ainda é o cara que, tipo, que eu tenho que ver todo dia. Que eu sair do quarto, ele vai estar no quarto seguinte. Que se eu precisar de ajuda, eu vou talvez pedir pra ele. Que, sei lá, que é o cara que compra comida pra mim. É o cara que eu falo oi e bom dia e só isso todo dia. Enfim, o fato é, por mais que meu pai tenha uma série de defeitos, uma série de limitações, uma série de críticas que eu posso fazer a ele, ele ainda é meu pai, sabe? Não tem o que eu fazer quanto a isso, não tem o que mudar, não tem, sabe? Não tem. E aí, quando eu percebi esse fato, foi que eu percebi que esse foi um dos motivos que me fez parar de falar mal do meu pai aqui no meu canal. Porque eu percebi que, cara, no que isso ajuda? No que isso ajuda? Ficar reclamando. Isso não somente pra esse tópico em específico, mas pra qualquer coisa na vida. Do que adianta você ficar reclamando, sabe? O que isso muda? O que muda você reclamar do teu pai ou... Ah, minha mãe... Um exemplo aí, ou um outro exemplo, tirando um exemplo. Ah, minha mãe é alcoólatra, por exemplo. Minha mãe é alcoólatra e ela não me dá atenção direito, ela não dá atenção pros filhos. Ela é uma completa vadia. Beleza, ninguém aqui tá falando que sua mãe é uma santa, ninguém aqui tá falando que tua mãe, que você deve achar lindo a sua mãe ser alcoólatra. Claro que não. Claro que você deve achar isso uma merda e claro que você não deve seguir o exemplo. Mas, cara, ela é tua mãe ainda, no fim das contas. Ela ainda é a pessoa que se ela morrer, você vai ter que ir no funeral dela. Que se você passar por dificuldades, talvez, você vai pedir ajuda pra ela. Que é a pessoa, provavelmente, que compra comida pra você e que a comida que você come é com o dinheiro dela. Ou do teu pai também. É a pessoa que te amamentou, que cuidou de você desde cedo. Por mais que alcoólatra e possa ter seus problemas, mas... Enfim, pra maioria dos casos, a verdade pura e simples é, não é porque seus pais ou tua família, ou sei lá, as pessoas que te cercam, que têm mais laços com você, familiares, não é porque eles são ruins em algum aspecto que eles deixam de ser seus familiares, pura e simplesmente. Então por isso que hoje em dia eu parei, por exemplo, de tentar mudar a minha situação com meu pai. Parei de tentar... Sabe, de bater de frente, de entrar em confronto, de, sabe, de questionar, não sei, não tem mais utilidade isso, sabe? O meu pai é assim, possivelmente ele vai continuar sendo assim, possivelmente ele vai morrer sendo assim, e é isso. Mas ele ainda assim é meu pai, eu não posso tratar ele mal, não posso ser um mau filho pra ele porque ele é um filho da puta. Cara, o que eu posso fazer? Aceitar. Tem várias coisas nessa vida que se trata de aceitar, cara. Se trata de aceitar. Tem várias coisas sobre todo mundo, cara. Todo mundo passa por isso. Todo mundo em algum momento chega tem que olhar pra sua própria vida, ver que algo não é legal em você mesmo, algo não é legal na sua família, algo não é legal em sei lá o que, na tua parceira, ou seja lá no que for. E tem que aceitar isso. Aceitar e ponto, acabou, faz parte da vida. Você tem que aceitar, tem certas coisas que você tem que aceitar, não tem o que fazer. A tua família não tem como mudar, tu não tem uma máquina do tempo. Tu não tem um configurador de realidade virtual que você aperta um botão e agora seu pai não é mais esse, é aquele. Não existe isso, a vida real não existe isso. Então o que eu quero dizer com isso é, por mais que... Talvez isso não se aplique a todos os pais, talvez realmente existam pais realmente ruins que você tem que meio que, sabe, não tratar de maneira tão afetuosa, mas a verdade bíblica ainda é válida no que se trata dos pais. O que a Bíblia diz sobre os pais? Honrai o pai e a mãe, obedecei o pai e a mãe. Pura e simplesmente, cara. Por mais que seus pais sejam os piores pais, por mais que você ache uma merda que tua mãe é isso, ou teu pai é aquilo, a não ser que seus pais sejam do tipo, sei lá, que eles te vendam no mercado sexual, que seus pais sejam pedófilos, que seus pais te espanquem todo dia, que seus pais, sabe, seja um caso assim atípico de violência que realmente você tem que ir contra isso e tem que ir na polícia, sabe? Mas assim, exceto esses casos aí excepcionais de filhos que sofrem real violência e filhos que são abusados sexualmente, filhos que os pais abandonam realmente, sabe? Exceto esses casos aí mais atípicos, a maioria dos casos, a verdade pura e simples é essa. O seu pai ainda é seu pai, a sua mãe ainda é sua mãe. E o melhor que você pode fazer com relação a isso é honrar o seu pai e sua mãe, é obedecer seu pai e sua mãe. Por mais que isso possa ser uma merda, principalmente pro pessoal aí mais jovem que tá me ouvindo, mas esse é o melhor que você pode fazer, sabe? Eu mesmo cheguei já na fase agora que eu tô, que eu falo tipo, cara, eu não quero mais entrar em conflito, sabe? Eu não quero mais entrar em briga com meu pai. Eu já briguei pra caralho com meu pai, eu já xinguei meu pai, já desejei a morte do meu pai, já... Cara, eu já... Sabe, eu e ele, a gente já se trombou de várias formas, várias vezes. A gente não teve uma relação muito boa, principalmente na minha adolescência, sabe? Até o início da minha fase adulta, a gente não teve uma relação muito boa. Até que chegou um ponto da minha vida em que eu cansei, eu falei, cara... Não quero mais brigar, eu não quero mais confusão, eu não quero mais xingamento, eu não quero. As coisas são assim? Então as coisas são assim, pronto, acabou, aceita, acabou. Não tem o que fazer, o melhor que você pode fazer é o mínimo, tentar o mínimo bater de frente e agir de maneira natural, sabe? Por mais que possa ter suas diferenças, por mais que possa ter suas coisas que você discorda, por mais que X, Y, Z... O melhor que você pode fazer é agir de forma natural, agir sem se esquecer, basicamente, que eles são teu pai e tua mãe, que isso não tem como mudar e ponto, acabou. Enfim, esse é o 11º. 12º fato. Sim, tem uma caralhada de fato. Só se deve entrar em um relacionamento... Peraí, que eu escrevi um bagulho aqui que nem eu tô entendendo. Ah, é, aqui, ó. Só se deve entrar em um relacionamento... quando mulher não é mais um problema na sua vida. Isso daqui é algo... Eu sei que tem mulheres aí que estão me escutando. Mas isso é algo que vale mais para os meus ouvintes. Homens, machos, gênero masculino. Caras, um dos motivos, inclusive, que me fez abrir espaço para ter um relacionamento na minha vida... Mesmo que naquela época eu estava meio que muito inserido no meio MGTOW, muito inserido no meio Red Pill, muito inserido no meio determinista... como um todo, mesmo eu estando inserido naquele contexto, eu reconhecia que mulher não era um grande problema na minha vida, não era uma das minhas grandes preocupações, não era algo que eu, sabe, pensava de noite, eu, sabe, por quê? Porque eu cheguei numa fase da minha vida em que outras coisas começaram a ser mais importantes pra mim do que mulher. E quando você chega nessa fase da tua vida em que mulher já não é mais tão prioridade, em que mulher já não é mais tão problema, que mulher simplesmente não é mais algo que você se preocupa, é aí que você tá pronto para um relacionamento. É aí que, se aparecer alguma mulher, alguma garota, seja lá o que for, você pode, não digo que deve, porque a decisão é sua, mas você pode entrar em um relacionamento. E digo mais ainda, você só deve entrar, como eu disse aí no chavão, na verdade, etc, no fato, enfim... Você só deve entrar em um relacionamento quando mulher não for mais uma grande preocupação na tua vida. E por que que eu digo isso? Porque o sujeito, geralmente, isso não é uma regra absoluta, mas assim, geralmente o sujeito que mulher é um grande problema na vida dele, a ausência de mulher, no caso, é um grande problema na vida dele, geralmente o sujeito assim é pura e simplesmente um beta. Pura e simplesmente a vida dele vai se basear nessa mulher, vai girar em torno dessa mulher e ele vai ser um sujeito basicamente completamente ignorante para a realidade que o cerca, para os fatos empíricos em si. O que eu quero dizer é, um sujeito que a vida dele é a mulher, a vida dele é a namorada, a vida dele é a esposa, ele não tem vida própria, basicamente, ele basicamente é dependente, ele é muito frequentemente dependente daquela mulher, dependente ao ponto de daquela mulher poder até ser filha da puta, chegando até o absurdo da mulher até poder trair ele, e ele aceitar isso. E ele aceitar isso porque ele não vê uma vida fora da vida com aquela mulher, ou simplesmente não quer passar pela dor de acabar com isso e ponto, acabou. Ele prefere viver numa realidade de ursinhos carinhosos e de, sabe, de negação, de negacionismo, do que encarar os fatos puros e simples e acabar com a merda, sabe? Quando você encara a mulher como um grande problema na tua vida, existem dois problemas básicos. Um, que você pode acabar caindo no extremo, que é o extremo MGTOW, por assim dizer, extremo Red Pill, que é o extremo de você começar a culpar a mulher por tudo. Ah, porque mulher é isso, porque a natureza feminina é isso, isso e isso. E você agora vira um cara, ao invés, você começa a ser um cara que começa a culpar tudo. Tudo é mulher, porque a culpa da sociedade é mulher, e a culpa do universo é mulher, e mulher, e mulher, e mulher. Você, quando você se preocupa demais com mulher, no campo dos relacionamentos amorosos, você pode tanto cair nesse campo, de virar um cara que começa a falar que tudo é culpa de mulher, quanto também você pode cair no outro campo de achar que mulheres são princesas, que mulheres não são filhas da puta, que não tem mulher filha da puta, e você se tornar um extremo dependente dessa mulher, ao ponto de você aceitar, às vezes até ser humilhado, porque você não quer passar pela dor do término, sabe? Enfim, quando você percebe que mulher não é mais um problema na tua vida, tanto seja lá por qual motivo for, seja porque agora você tem uma abundância de mulher, seja porque você chegou num estágio da tua vida, uma certa maturidade que te fez perceber que mulher não é lá tudo isso, ou seja porque você simplesmente parou de se importar, porque você cansou, basicamente, é nesse ponto, quando mulher deixa de ser um problema pra você, só aí você deve se relacionar, só aí você deve... se relacionar sem medo, por assim dizer. Por quê? Porque quando mulher ainda é um problema na tua vida, isso demonstra que você tem uma certa dependência de mulher. Se você não fosse dependente de mulher, seja pro que fosse, seja pro aspecto que for, mulher não seria um problema na tua vida. Se você não, sabe, dinheiro também, se você não fosse dependente do dinheiro, dinheiro não seria um problema na tua vida. Os teus familiares, se você não fosse dependente dos teus familiares, do relacionamento para com os seus familiares, a tua família não seria um problema para você. E isso vale até para mulher. Se a mulher não é um problema para você, logo é porque você não se importa. Enfim, eu até perdi minha linha de raciocínio, na verdade. Enfim, a linha de raciocínio aí que eu tava seguindo e acabei perdendo. É isso, basicamente. Só se relacione com mulheres quando mulheres, assim, com mulheres assim, no sentido mais longo prazo, mais pensar em namoro, pensar em construir algo junto, pensar em morar junto. Só isso, como eu disse, é mais pra homem, um conselho mais pra homem, porque homem é mais dependente de mulher no aspecto geral do que o contrário. Só se relacione com mulher quando mulher não for mais um problema na tua vida. Quando você conseguir plenamente viver sem mulher e plenamente viver sozinho, foda-se, sabe? Aí você vai estar pronto para um relacionamento com a mulher. Porque se o relacionamento acabar, a tua vida não vai acabar. Tu não vais aceitar a humilhação. Porque você sabe que você pode muito bem terminar, você sabe que você tem a sua opção. Agora, quando você é um sujeito que é dependente dela e, sabe, não pode pensar em terminar de jeito nenhum, porque essa seria a dor suprema, você aceita passar por muita merda, você vira basicamente um protótipo de cuckold, por assim dizer. Enfim, então essa é a 12ª coisa que eu aprendi com o tempo, 12º fato, sei lá, como vocês quiserem chamar. 13º, que é algo que também foi outro fato que eu demorei a perceber, eu demorei a aprender isso, e foi um fato um pouco particularmente doloroso pra mim. Não se pode ajudar a todos. Pura e simplesmente, não se pode ajudar a todos. Eu sei que uma boa parte de vocês que estão ouvindo, vocês vão falar, ah, foda-se, sabe? Eu não me importo com os outros, eu não me importo com as outras pessoas. Eu não tô nem aí, então isso daí pra mim não é um problema, sabe? Eu não me importo com os outros, logo eu não quero ajudar os outros, logo foda-se. Mas esse não é o caso pra mim. Eu sou uma pessoa, ou já fui uma pessoa, que eu quis muito ajudar outras pessoas, que eu queria muito, sabe, mudar o mundo, que eu queria, sei lá, ajudar meus amigos, ajudar a sociedade, ajudar os moradores de rua, ajudar, às vezes, até meus ouvintes, enfim. Mas, Eu percebi, já que eu tentei ajudar muitas pessoas, já que eu tentei ajudar muitos campos, e muitos campos eu simplesmente não conseguia ajudar, independente do que eu fizesse, independente de tudo, sabe? Eu não conseguia ajudar. Cara, eu percebi que simplesmente é impossível ajudar a todos. É impossível tanto você agradar a todos quanto você ajudar a todos. Por quê? Porque algumas pessoas, não que você seja o portador da verdade, não que você seja a luz, a verdade, sabe, o ser humano supremo, o Deus, sabe? Mas assim, eu já quis ajudar pessoas através de conselhos. E não era conselho do tipo, ah, eu sei de algo que você não sabe. Não era isso, era conselho assim de vida mesmo, sabe? Por exemplo, quando eu vi que o cara tava indo por um caminho bem merda, quando eu vi que ele tava cercado de gente merda e tendo amigo merda e fazendo merda, eu já tentei alertar algumas pessoas quando eu percebi que, tipo, elas estavam indo por um caminho que, cara, questionável, sabe? Caminho de droga ou caminho de amizade aí que é muito ligado em movimento político e tudo é política e sabe? E discurso do Facebook lacrador e achar que a verdade tá num lado político ou num lado aí da tua religião, sei lá o que for. Eu já tentei alertar algumas pessoas sobre isso, de um tom amigável, não no sentido de falar, não, porque eu sei a verdade, mas sim no sentido de, cara, toma cuidado, sabe? Só de falar isso daí, tipo, cara, toma cuidado com quem você tá se envolvendo, toma cuidado pro lado que tua vida tá tomando, porque tu tá tomando um rumo que, tipo, que, cara, que daqui a alguns anos você não vai ter nada na vida, você não vai ter feito nada, você vai ser um completo vagabundo, sabe, se você continuar nesse caminho. Eu não falei desse jeito, obviamente, mas, enfim, mais ou menos isso que eu tentei falar. E a maioria dessas pessoas que eu falei algo desse tipo, a maioria simplesmente ignorou. E alguns até não gostaram do meu conselho, entre as alguns até trataram com uma certa ignorância o que eu quis falar para eles. Por quê? Porque simplesmente não se pode ajudar a todos. E porque, cara, algumas pessoas estão tão tomadas pela escuridão. Aqui eu vou entrar num papo meio cringe. Mas para facilitar o entendimento. Algumas pessoas estão tão em meio à escuridão, estão tão banhadas pela escuridão, que a luz é nociva a elas. Cara, a escuridão foge da luz. É isso que eu quero dizer, basicamente. Então, se você tenta jogar um pouco de luz na vida daquela pessoa, aquela pessoa pode tanto não absorver aquela luz, quanto ela pode até ser machucada pela luz. Em indivíduos que estão severamente doentes, que estão doentes até a sua raiz, até a sua, entre aspas, alma, quando você joga luz nessas almas que estão profundamente tomadas pela escuridão, elas vão não somente fugir da luz, quanto também elas vão ser machucadas pela luz. Isso é algo que eu demorei muito tempo para perceber, muito tempo. E é por isso mesmo que hoje em dia eu não sou mais tão íntimo dos meus ouvintes, não sou mais tão íntimo das pessoas que vêm entrar no meu contato. Por quê? Porque hoje em dia eu tenho ciência que nem todos eles eu vou poder ajudar, nem todos vocês eu posso ajudar, e muitos de vocês não estariam dispostos a ouvir aquilo que ajudaria de vocês. Porque muitas vezes aquilo que ajudaria vocês é algo que vocês não estão preparados ainda. Por exemplo, retomando o exemplo do cara que quer ficar bombado. Se você é um cara que quer ficar bombado e come muito chocolate, come muita merda, e você não lida bem com alguém que chega em você, vê a situação, chega em você e fala, cara, você tá fazendo da forma errada, isso daí vai dar merda, não é por isso que você continua gordo e não sai do zero. Se você não tá preparado para lidar com isso, você é esse tipo de gente, esse tipo de pessoa que simplesmente quando chega alguém e tenta te dar luz, tenta te ajudar, você, ao invés de ser ajudado, ao invés de você ser influenciado positivamente pela luz, você continua e até ignora a pessoa, até às vezes termina a amizade com a pessoa, sabe? Enfim, o que eu quero falar basicamente é: nem todas as pessoas podem ser ajudadas. E mais ainda, algumas pessoas, quando são ajudadas, pioram mais ainda. Então, assim, não busque influenciar os outros, não busque Interferir no destino dos outros, porque você não tem esse poder. O destino é muito maior do que todos nós. Enfim, quem é filho da puta vai morrer sendo filho da puta e não tem o que fazer, sabe? É isso. 14º, já tá no penúltimo, estamos acabando. Se afastar de más amizades é necessário para o engrandecimento. Isso é algo que é relacionado com o oitavo e o nono fato. De certa forma, é relacionado com o oitavo e o nono fato. É algo que eu só comecei a aplicar na minha vida de um ano pra cá, sabe? Que foi quando eu já namoro há mais de um ano, mas foi também por influência da minha namorada, também por influência de uma nova fase de vida, eu percebi que certas amizades não eram mais compatíveis comigo, não eram mais compatíveis pro meu ideal de futuro, não eram mais compatíveis com meus ideais, por assim dizer, não eram compatíveis comigo como um todo. E aí eu tive que me afastar de certas amizades, porque essas certas amizades elas até me faziam ir para baixo. Não para baixo no sentido de me faziam ficar depressivo, mas sim elas até me atrapalhavam no meu objetivo, sabe? Por exemplo, um exemplo aqui bem simples. Retomando o exemplo do cara que quer ficar bombado. Vamos supor que o cara quer ficar bombado, vai na academia todo dia, tem uma dieta legal e blá blá blá e etc. Ele faz tudo certo para ter aquele corpo para chegar naquele objetivo. Porém, ele tem amigos que todo final de semana os amigos chamam ele para beber. Todo final de semana chamam ele pro churrasco. Todo final de semana chamam ele para encher a cara e, sabe, foda-se, sabe? Para usar droga ou para encher a cara ou pro churrascão e comer pra caralho, foda-se. Esses amigos são amigos que, pro propósito que esse cara tem, esses amigos estão até atrapalhando ele, estão atrapalhando o propósito de vida dele. Por quê? Porque fazer esse tipo de coisa, usar droga, beber pra caralho, encher a cara, ficar bêbado, ter ressaca e comer churrasco, se encher de carne, se encher de qualquer tipo de comida que seja, entra na contramão, bate de frente com o objetivo dele, que é de ficar grande, que é de ficar bombado, simplesmente não dá certo, sabe? Não dá certo. Então, certas amizades, isso é válido principalmente para quando você estabelece limites, limites não, objetivos de longo prazo, objetivos mais pro futuro, objetivos mais grandiosos para tua vida. Quando você quer sair da mediocridade no aspecto geral, você vai perceber que certas amizades, certos amigos, que você às vezes até pode querer ajudá-los a vir para o seu lado, ajudá-los a tentar fazer algo decente da vida deles. Mas não somente esses amigos não vão querer o que, sabe, sair da mediocridade, quanto também eles ainda vão querer ficar te arrastando para voltar para a mediocridade, para voltar para todo final de semana beber até cair, para ressaca, para usar droga. Cara, o que você faz com relação a isso é cortar. É simples, pura e simplesmente, por mais que possa ser amigo de anos, amigo, sabe, sabe, porra, amigo que você já passou coisa junto, mas o melhor que você pode fazer, quando você percebe que a amizade só tá te levando para baixo, não é uma amizade boa, produtiva, pra porra nenhuma, é uma amizade até que te leva para baixo e não serve pra porra nenhuma, pra ninguém, cara, é melhor cortar. Por mais que você possa ser seu amigo de anos, mas é melhor cortar. E eu aconselho a você, antes de você pensar em cortar ou cortar de fato, você chegar, cara, eu não tenho mais esse estilo de vida, eu não gosto mais disso. Será que a gente poderia fazer algo que não seja mais isso? Se vocês puderem fazer, ótimo. Se vocês não puderem fazer, beleza, termina a amizade, ponto, acabou. Fala pra ele, cara, então desculpa, mas a gente não pode mais se ver, porque eu não tenho mais esse ritmo de vida, eu quero algo melhor do que isso atrapalha a minha vida em certos aspectos e ponto, e é isso, acabou. E você que está escolhendo isso, você e eu que estamos escolhendo isso, é isso, sabe? Então, más amizades, a melhor coisa que você faz com más amizades é cortar, sabe? Cortar, se necessário, da raiz até, corta. Porque elas influenciam pra caralho e negativamente, em muitos casos. Enfim, 15º e último fato, tudo bem que esse 14º talvez é um pouco meio óbvio, mas enfim. É algo também que eu tive que apanhar um pouco para aprender isso. 15º, que talvez seja o e último, que talvez seja algo que para mim é um fato e que talvez seja bem controverso, talvez algumas pessoas falaram que eu tô falando besteira, mas enfim, 15º. O tempo não cura nada, só nos faz esquecer. Cara, teve poucas, muitas poucas coisas, muitos poucos traumas que foram curados pelo tempo. Pelo menos assim, na minha vida. Isso é algo que, tipo, que eu acho que é de todos os fatos que eu citei aqui, esse 15º é o mais discutível. Eu acho que pode ser, porque eu acho sim que pode ser variável. Mas assim, pra mim, Thiago, o tempo não curou. O tempo não curou quase nada, cara. O que curou, não foi que curou, mas o que me ajudou foi o esquecimento que o tempo traz, mas não o tempo em si. Teve várias coisas que eu já passei na minha vida, que eu já sofri, traumas, términos e seja lá o que for, sabe, dramas e dores e etc., que, cara, eles não foram atenuados pelo tempo. Ah, o tempo passou e pronto, eu sarei. Não, não é isso. Simplesmente o tempo passou, eu esqueci, e por eu ter esquecido, isso automaticamente se tornou uma dor menor. Então, pra mim, Thiago, não é verdade o que as pessoas falam de que o tempo cura todas as feridas. Não, o esquecimento, nem o esquecimento não cura todas as feridas. Mas sim, o esquecimento nos ajuda a lidar com as feridas. E tem certas feridas que simplesmente não são curadas. Aliás, esse é um fato, esse fato de que certas feridas simplesmente não são curadas, e é isso, você vai ter que viver pro resto da tua vida com essa ferida e ponto, acabou. É um fato tão grande que eu precisaria fazer um podcast inteirinho só sobre isso, porque é extremamente foda no aspecto geral como um todo. Tem muita coisa que eu poderia falar sobre isso, mas como eu não quero me prolongar mais muito nesse podcast, enfim, na minha concepção, eu acho que o tempo não cura nada. O esquecimento ajuda não necessariamente a curar, mas simplesmente você viver com aquilo. Tanto é que, cara, um exemplo que pode servir de contra-argumento, exemplos que podem servir de contra-argumento a isso, de que o tempo cura todas as feridas, é os casos aí que a gente vê de pessoas que, sei lá, passam por algum trauma. Por exemplo, uma criança que é estuprada, uma menina que é estuprada na adolescência, é vítima de pedofilia. Cara, tanto existem casos de meninas que passam por isso, mulheres que passam por isso, que elas conseguem crescer e se adaptar e se curar, entre aspas, disso, quanto também uma caralhada de casos que passa 10, 20, 30 anos e a mulher continua com um certo trauma disso. A mulher não consegue se relacionar direito com o homem, ou a mulher tem uma desconfiança excessiva de homem, ou a mulher odeia todos os homens, ou a mulher simplesmente ela lembra disso quase todos os dias, ela tem pesadelo com isso, ela tem que fazer tratamento psicológico por causa disso. Enfim, cara, se o tempo curasse de fato todas as feridas, não iria existir casos desse tipo, casos de pessoas que fazem terapia há sei lá quantos anos, sendo que o trauma em questão já faz 10, 5, 10, 15, 20, 30, 40 anos, sabe? Então, assim, o tempo não cura nada. O esquecimento ajuda não a curar, mas sim a simplesmente esquecer. E o esquecimento por si só ajuda a gente a seguir em frente. Então tem certas coisas que você não deve esperar o tempo agir, mas sim esperar que a tua mente se acalme, que a poeira baixe e, consequentemente, querendo ou não, uma hora ou outra você vai esquecer. Você vai esquecer, a vida vai rolar e é isso. Com ou sem ferida, a vida vai rolar. E esse também é um outro fato foda de vida, mas que eu não vou falar aqui. Enfim, é basicamente isso daí. Não sei se isso vai ajudar alguém, é muito possível que não. Mas ajudando ou não, é isso. Eu quis gravar isso, eu já tava com a ideia há um ano de gravar isso, então foda-se. Enfim, é isso. Como eu disse, dessa semana possivelmente eu vou ler e-mails, possivelmente, porque tô cansado agora. Agora eu admito que minha motivação para ler e-mails ainda essa semana diminuiu consideravelmente. Mas é isso, beijos, abraços e falou, até a próxima.